Então, Digão, sabe qual que é a fita, tio, que eu ia te ligar? Liga aí. Então, você já mapeou as bases lá já, tio? Ixi, tio, tá tudo no esquema, mano, é nóis. Então, que é o seguinte, o Jota deu um gritão, falou pra nós levar pra ele lá quando tivesse pronto. Não, demorou, né? Vai ali de moto ali, ó, rapidão. Fechou, então. Ó quem tá vindo ali, ó. E aí, rapaz? E aí, firmeza, Joe? Pela ordem. Tranquilo. E aí, legal? Yes, suave, light? Suave, suave. E aí, Joe, e aí? Os rap, tá fazendo nos rap? Tô nada, mano. Tô de quebrada, mano. Tá ligado? Parou. É o seguinte. Mano. Deixou no gelo o bagulho? Tava no rap aí, tava alção, andando a pé, sem um cocão no bolso aí, entendeu? Entendeu. E aí, caminhei pra outros bang aí, ó. Vê como é que eu tô. Carro zero. Só. Então, os bicos ficam de aposadão. Várias menininhas no pet, mano. Entendeu, mano. Entendeu a fita? É o seguinte, né, mano? Agora eu não sou mais invisível. Só. Pelo contrário, sou bem visto. Então, mas é o seguinte, eu vou colar ali que eu tenho que desenrolar as ideias com os meninos do outro lado ali. Não, isso mesmo. Firmeza? Entendeu? Depois a gente troca umas ideias melhor aí, mano. Firmeza, tá bom. É nóis, fechou. Gente.